Então GT blindado, fuga na viatura. Desce todas as malas, no ponto tô de fura. Mano, pode avisar, aqui tem pra trocar. Você não vai aguentar, não vai buscar de AK. Chegou essa semana, furi fardo de lança. 5KG da boa, 5KG da branca. Vou comer branca boa e vender boa branca. Droga garante a janta, na minha mesa e na minha cama. O perfume é o 212, nosso drink Royal Salu. Os menor drag aqui da ZN, come as pate que vem da sul. Junta a quadrilha e monta o plano, projetando aquele grande assalto. Vi pro KM, o musão e o bandido, vamos pra pista pra conta dobrar. Jet ou GT blindado, fuga na viatura. Desce todas as malas, no ponto tô de fura. Mano, pode avisar, aqui tem pra trocar. Você não vai aguentar, não vai buscar de AK. Jet ou GT blindado, fuga na viatura. Desce todas as malas, no ponto tô de fura. Mano, pode avisar, aqui tem pra trocar. Você não vai aguentar, não vai buscar de AK. Pensando em sair da merda, e dessa merda um dia me lanço. Seja pra estourar a porra da cena ou estourar a porra do caixa no banco. Vilão ou herói? Ultimamente não sei como eles estão me nomeando. Sei que o de verdade hoje tá comigo e minha conta hoje tá sempre engordando. Blindado e protegido, Deus que segue no comando. Forte abraço dos novo rico, hoje os meninos que tá forgando. Tá jogando e tá ganhando, tá contando e tá lucrando. Pode mandar a missão, que nós bola o back e bola o plano. Jet ou GT blindado, fuga na viatura. Desce todas as malas, no ponto tô de fura. Mano, pode avisar, aqui tem pra trocar. Você não vai aguentar, não vai buscar de AK. Jet ou GT blindado, fuga na viatura. Desce todas as malas, no ponto tô de fura. Mano, pode avisar, aqui tem pra trocar. Você não vai aguentar, não vai buscar de AK.